Portal do Arrocha. Bati na casa dele, ele abriu seu portão, logo disfarçou, não me deu atenção. Rasguei a roupa dele, joguei no seu colchão. Bruna agora me trocou por uma diversão. O Free Fire, Bruno joga e não dorme. Ele nem olha pra mim, Bruno nem encosta em mim. O Free Fire, Bruno agora viciou. A gente não faz mais amor, chega agora. Não me deu atenção. Rasguei a roupa dele, joguei no seu colchão. Bruna agora me trocou por uma diversão. Chega agora.